tudo bem. Esboço um sorriso forçado a cada sorriso teu. Um silêncio que se impõe à sombra de alguém. Um espaço já tão apertado entre tu e eu. Preciso olhar. Preciso. O exemplo da perfeição. E o resto do tempo que tenho trago na palma da mão. Alguém fez-te para sempre palavras intemporais. Mas não será para sempre tempo demais. Preciso olhar. Preciso. Respirar.